com amor, minha mente, o meu corpo, adorá-lo com louvor. O que penso e o que falo tem que ser.